Aí, neguinho, guarda o revólver. Tô vendo a sua intenção. Hoje é sexta-feira e as donas tá aí sobrando no mundão. Assim não resolve. Hoje é frevo com os irmão. Lembra da coroa que ora por ti com os joelhos no chão. Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? Que prefere? Sentar na mesa de bar com as donas ou no banco dos réus? Que prefere? Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que você prefere? Sentar na mesa de bar com as donas ou no banco dos réus? Hoje eu tô de boa e deu pra entender. Mais tarde eu boto os panos e vou com as donas pro rolê. Prefiro tá de boa, tá de giro com a mais gata. Gostei do beijo dela, essa beleza que mata. Longe do crime sempre foi a minha meta. Sol quente, as pipa no céu, as bicicleta. Lembrei do rolezinho na city, na sexta-feira. Do futebol descalço, no campo com poeira. Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? Que prefere? Sentar na mesa de bar com as donas ou no banco dos réus? Que prefere? Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que você prefere? Sentar na mesa de bar com as donas ou no banco dos réus? Hoje eu prefiro meu rolê de sexta-feira. A liberdade e as donas ver a rueira. É mesmo incrível ver a lua longe da gaiola. De carro baixo na avenida com os gravão da hora. Joga fumaça pro céu, pôr um aroma no ar. E com a brisa da noite ver ela se dissipar. Não perder tempo trancado, cada segundo é dinheiro. A soma é com os aliados, comédia não é parceiro. Os moleque firmeza, esquema da hora. As mina princesa, sem hora de ir embora. A vida é só um e eu tenho a minha. Antecipar o fim da linha. Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? Que prefere? Sentar na mesa de bar com as donas ou no banco dos réus? Que prefere? Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que você prefere? Sentar na mesa.